Comic Pod. Bem, aqui é o Vitor Ricari e hoje nós estamos apresentando o Comic Pod junto com a participação de Dico. É, Dico, você não vai falar não, porra? Não. Ah, amigos, vou falar assim. E aí, galera, beleza? Com o Motosserra, ou Ivan. Ivan Motosserra, irmão. Ele fica bom em Lux. Com o Rodrigo. Opa, escuta. É, mano, não, é Rodrigo da Paraíba. É mais E finalmente, o nosso último integrante de hoje, o Altemar. Presente. É, nossa, que ânimo. Nossa, que animação, né, amiguinho? Ele tem a voz do Zago e a animação do Yamada. Eita, é. Kajima. A animação do Kajima. Hoje no cast, nós vamos fazer um top aqui de nossos personagens, mais personagens que motherfuckers mesmo, personagens fodões. É um cast pra macho. Motherfuckers, tá ligado? É, um cast, vamos dizer assim, pra macho. Ou não? Então, o que o Rodrigo tá fazendo aqui? Olha, você tem que tomar seu remédio. Cara, ele vai morrer, cara. Você respeita ele, vai ficar ruim, cara. Não, mas agora sério, esse é um podcast pra macho, pra se contradizer ao número 24. Não, mas vocês repararam que não tem certos integrantes aqui hoje, né? Como o Kajima, Felipe. Ah, mas o Kajima é porque tá de castigo, né? Kajima, pra vocês que não sabem, o Kajima bateu na mãe um dia desse porque ela desligou o computador. E aí ele tá lá no juizado de menores pra responder isso. Próxima semana, provavelmente, ele vai estar aqui gravando como que. É, ele tá no mundo de drogas, muita repetição. Esses dias ele bateu na mãe dele aqui, né? Como o Rodrigo falou, desligou o computador dele enquanto ele tava jogando The Sims. Tá um caso sério. É, ele tava lá no The Sims, fazendo uma festinha, conseguindo os vizinhos, e a mãe dele chegou. Não, filha da puta, desliga isso daí, puxou da tomada. Fudeu, a mãe dele agora, ó, não tá podendo andar. A mãe dele tá na UTI do pronto-socorro aí. Então tá, vamos pra nossa leitura de e-mails. Olha lá no céu, é um pássaro! É um avião! Não, é um. WhatsApp, ok? Temos mais uma letra de e-mails, essa referente ao podcast número 25 sobre os Supremos. Hoje aqui com meus amigos Bolachão. Oi. E Thiago Fly, de algum lugar que eu não faço ideia de onde. Então, uma semana muito bonita, recebemos muitos e-mails, não muitos comentários, mas muitos e-mails, é o que importa. Bonita vírgula, choveu pra caralho aqui. Aqui não. Aqui também foi feio. Fudeu, ninguém mandou uma olhada pra sala. Ah, só deu o Playboy, lagoa. Agora, só pra gente finalizar, meu amor. Então, estamos aqui reunidos hoje para ler nossos e-mails. Que chegaram a todo vapor. Não podemos pegar todos, senão a gente vai ficar aqui uma hora lendo, né? O cast ficou muito bom, na minha opinião, apesar de que ficou muito calmo, né? Com aquele pessoal ali, né? Supremo. É um série do Mark Lima. Eu vou imitar o Fadi. Começando mais um Comic Pod. Eu me abstenho de comentar sobre o cast porque eu não ouvi ainda. Well. Let's go to read the email. Vou começar aqui com o e-mail do Rafael Leonardo, o senhor Tartaruga Ninja do Download. Ele diz: ótima noite, comiqueiro. Quem não sabe, ele mandou esse e-mail de noite. Parabéns, Sumário, um excelente cast. Sou fã de carteirinha dos episódios. Parabéns pela qualidade que aumenta a cada novo episódio. Esse último episódio, fiquei tão empolgado por um embarque quando tive que ir para os Estados Unidos para ler os Supremos. E quão empolgado eu fiquei ao terminar a primeira série. Eu particularmente tinha uma birra contra o Capitão América. Nunca gostei de uma história dele, da puta. Mas quando eu li os Supremos, foi como tomar um soco bem no meio da minha cara cabeluda. Bem feito, Capitão Longo. Miller conseguiu reconstruir com tanta maestria esse personagem da vanguarda da Marvel que fiquei super empolgado para ser uma série que foi melhor ainda e para chegar na terceira série entregaram na mão da pela da puta do Geoffrey Loeb. Que na minha opinião é o poder do oráculo colocando dados imprecisos numa equação que estava tornando perfeito. Uou! A minha segunda teoria é a seguinte: o Miller e o Witch estavam cobrando cada vez mais caro e para alguém ter culhões para fazer um trabalho tão bom quanto eles, a Marvel não conseguia pagar. Aí eles pensaram: vamos emborrecer o público novamente? E foi isso que eles fizeram com uma de suas melhores séries. Tem uma coisa pequena, ficando tão empolgado com o último cast que resolvi fazer fazer uma arte especial para o cast. Estou enviando em anexo, se vocês quiserem, eu vou disponibilizar o original para vocês fazerem o que bem quiserem. Basta me passar o endereço para onde devo mandar. Muito obrigado pela diversão causada por cada novo cast. Aguardo a resposta de vocês. Ele mandou aqui uma arte muito bonita, muito saudável. Não, muito bonita mesmo. Eu gostei. Obrigado. Vai estar aí no link. E vai estar aí no post o link para vocês darem uma olhada na arte do nosso querido Tartaruga Ninja. Então vai aí o teu e-mail. No e-mail do Alexandre Caeiro da Costa. Alexandre Caeiro da Costa. Não tem anos. É, nem anos, nem profissões. 24 anos. Não tem anos. E aí, galera do Comic Podcast, simplesmente fenomenal. Exclamação, exclamação, exclamação, exclamação, exclamação. Edição impecável. Ponto. O assunto não poderia ser melhor. Foi Supremos. Conforme vocês estavam falando da saga, eu estava me lembrando da animação da Lionsgate com a Marvel dos Supremos. O mais interessante desse universo da Marvel é que nas partes dele será usado nos filmes, principalmente do Supergrupo. Não ficou com muita concordância essa frase. Samuel J. Jackson, como Nick Fury. É que parte dele será usado nos filmes, principalmente do Supergrupo. Ponto. Samuel J. Jackson, como Nick Fury, é perfeito. Mas realmente na saga faltou o Capitão falar. Ponto. Abre aspas, Vingadores Avante e fechar. PS. É Avantes Vingadores, seu noob do cacete. Não é culpa minha, foi o cara que escreveu assim. Avante Vingadores! E Avante! Enter the Sabers Avengers! PS. Não comentei no podcast 24, pois moro em Campinas. Aí já viu, né? Cast 24, Campinas. Noah iria pegar medo. É engraçado. Quem tem medo, ou quem tem medo, tem alguma coisa escondendo, hein? Eu não entendi essa piada. Mande no comentário desse podcast. Que quem mora em Campinas é visto como gay, hein, lá em São Paulo. Uh-huh. Aqui, tava lendo uma matéria no Bobagem. Você nunca pode tomar água de Campinas, senão fudeu. Estudo da Unicamp sobre a qualidade da água para o consumo de rios das regiões metropolitanas de Campinas, onde 2,5 milhões de pessoas revela a presença de hormônios sexuais e de compostos derivados de produtos farmacêuticos e industriais. Na água potável foram identificados desde progesterona, hormônio sexual feminino, até cafeína, bem como colesterol, os hormônios estradiol e estilidradiol, além de compostos usados em remédios e na indústria. Ou seja, quem bebe água de lá fica viadinho. Felipe, mesmo. É, ele fica viadinho igual o Colossus e o Próximo. O Felipe é de Campinas. Avengers Assemble, Capitão América. É, valeu o seu aí ou não? Alexandre Araújo, 24 anos Pelotas, isso. Olá, povo do Comic Pod. Muito bom o podcast de vocês. Comecei a escutar porque sou novo no chat do AnimeCast e fala muito de vocês. Nunca gostei de HQ, mas vocês mudaram minha visão em relação ao HQ. Ali tá escrito vocês mudarão, né, cara? Tipo, no futuro. É, nunca com M. N-U-M-C-A. Mas tá bom, né? Tá bom, tá bom. Hoje pra mim é a primeira. Aí, parabéns. Vamos aqui, né? Salve de palmas pra ele. Comprou a primeira revista dele. Ele comprou o anel primeiro, né? Anel número 1. Lanterna Verde, a Guerra do Anel número 1. E adorei. Realmente, HQ, muito foda. Quero ler histórias novas com novos personagens e que tenha começado há pouco tempo. Caso vocês saibam de algum, me avise. Dois chapeuzinhos do vovô. No mais, então, nada mais. Um abraço. É um abraço. Um abraço. Continue o ótimo trabalho. Ótimo trabalho. Se você quer saber coisas boas pra ler, não sai daí. Fique sentado na sua poltrona. Fica a poltrona. Escute o Nas Bancas. Logo a seguir, tem o Nas Bancas com o Sr. Vale. Leitura de comentários agora. Comentário pertinente essa semana. Comentem seus lindões. Porra, Kajima, não distrata os ouvintes, cara. Nem sabem que eu amo eles, né? Não, vai se fuder. Em nome dos ouvintes. Jackson. É, o cast muito bom mesmo. Os participantes bem tranquilos mandaram bem. Pequenas caneladinhas. A gente não é Nerdcast, primeiro lugar. Não somos Nerdcast, pra ser caneladinha. Ultimate Spider-Man começou no ano 2000 e o filme do Aranha saiu em 2002. Ou seja, faz 7 anos. O lance da Aranha geneticamente... 2000 pra 2009 são 9 anos. Não, 2002 pra 2009 é 7. Ah, você tá falando do filme da HQ. Peraí. O lance da Aranha geneticamente modificada apareceu primeiro na HQ. Primeira aparição do traje de invisibilidade do Fury foi em Ultimate X-Men, num dos primeiros arcos. Abraço. Discordo da opinião de vocês sobre o Chitauri. Não acho que quebre a realidade. Até porque foi apresentado de maneira realista, na medida do possível. Eles precisavam de algo grandioso. O que poderia ser melhor que uma invasão alienígena modafoca? Alienígena modafoca com soro de super soldado. Aí é foda. Ou uma invasão de Hulk, né, cara? Muito bom. Ou minha vazão de menininhas bonitinhas que soltam laser pelos olhos. Não. Batmirim e Mitsuzumi. Tá, continuando aqui. E vocês disseram que seria melhor se o Miller tivesse desenvolvido isso desde o começo. Seria menos abrupto. Ui! Acredito que não prejudica em nada. Termina uma saga e começa outra, normal. Com o tanto de coisas / personagens que precisavam ser apresentados / desenvolvidos, acho que dá relevar isso. E posso estar errando feio, mas acho que na primeira edição tem uma mini insinuaçãozinha de que os nazistas tiveram ajuda externa para construir uma bomba. Ou seja, não tem ponta sem nó. Realmente, isso aí ele não tá errado. Na primeira edição, eu tô com a edição aberta aqui, encadernada essa edição equivale à página 66, se não me engano. E o Buck tá falando capitão logo na primeira edição, quando eles vão pra desarmar o míssil nazista. Aí o Buck fala, pergunta pro capitão: onde foi que eles arranjaram essa tecnologia de flashboard? Aí o capitão responde: você não iria acreditar se eu disser, garoto. Digamos que há mais lados lutando nessa guerra do que as pessoas imaginam. Ou seja, aqui já dá meio que uma situação, tipo, o capitão sabia. O capitão é do mal, plot twist. Então, o capitão é foda, o capitão é rude, o capitão é o capitão. Então, a gente fica por aqui, fica com as bancas, com meu amigo Vlad e com mais alguém. E depois fica com o podcast que eu não faço ideia do que seja. E se esse for o podcast Rodrigo do Pacífico, tá? Aproveitem bem que pode ser hoje um podcast que ele vai gravar, ele tem câncer. Nariz. E na próstata também. Falou. Começando mais um Nas Bancas, eu sou o Vlad, estou aqui com o Yamada. Boa noite, pessoas. E hoje a gente vai falar de duas revistas da DC que saíram pela Panini agora. Primeira, do Lanterna Verde, Crepúsculo Esmeralda e Novo Amanhecer. Essa é uma republicação de uma história antiga, lá dos anos 90. O roteiro é do Ron Mars, desenho do Daryl Banks e outros. Não tem nada a ver com vampiros, por favor. Desconsidere. Crepúsculo não tem a ver com vampiros, né? Assim, nos anos 90, a venda de quadrinhos estava muito baixa. Tanto da Marvel quanto da DC, todo mundo. Aí a DC quis criar uma nova era. Assim, como se fosse uma era de prata, era de bronze, ela quis criar uma nova era. Com novos personagens, histórias mais modernas, pra ver se dava uma levantada aí nas vendas. Então eles fizeram uma bagunça geral, né? Mataram o Superman, depois ressuscitaram ele com uma nova atitude e mullets. Transformaram o Batman no paraplégico. Aí ele foi substituído pelo Azrael. A Mulher Maravilha também foi substituída pela Arthur. O Arqueiro Verde morreu, substituído pelo Connor Hawk. O Aquaman também sofreu nessa época, né? Ah, o Aquaman perdeu a mão, verdade. Perdeu a mão e ficou barburu. É. E o Lanterna Verde, Al Jordan, ficou maligno e foi substituído pelo Kyle Rayner. E é essa história que tá sendo contada aqui. O Crepúsculo Esmeralda é a parte em que mostra o Al Jordan se tornando mal. E o Novo Amanhecer é o Kyle Rayner recebendo o anel e dando os primeiros passos como Lanterna Verde. Algumas dessas modificações da DC, a maioria delas não deu certo, né? E foi desfeita. A do Lanterna Verde foi uma das poucas que funcionaram. Né? E ficou aí uns 10 anos sem o Hal Jordan como Lanterna Verde. É que mais durou, e tanto que diz. Sempre traziam o Hal Jordan de volta, mas mantinham a mudança antiga. Ele foi transformado em Parallax nessa história. Né? Mas aí depois ele voltou como Espectro, mas como Lanterna Verde mesmo, só 10 anos depois. E mesmo assim, depois da mudança, o Kyle continuou ainda como Lanterna Verde. É. Ele não fizeram esse Lanterna Verde novo, mantiveram mais um. Então foi uma das mudanças que deram certo, né, dos anos 90. Essa revista mostra essas duas histórias, né, o Crepúsculo Esmeralda, o Hal Jordan virando Parallax e o Novo Amanhecer, os primeiros passos do Kyle Rayner como Lanterna Verde. Interessante que a criação do Kyle Rayner é bem inspirada no Homem-Aranha, né, se você parar pra perceber os detalhes, né, ele não tem um emprego direito, né, aí tem a namorada dele que tira fotos do Lanterna Verde. É, literalmente era um fudido, ele aproveita, porque assim, os guardiões morreram, só tinha um vivo, que era o Gunter, e o Gunter sumiu. Então, ele tava livre como Lanterna Verde, ele não tinha mais carga. E o anel dele tinha poderes diferentes, ele não tinha limitação no amarelo, durava mais que um dia a carga dele, essas coisas. Ele fazia festa. É, eles refizeram alguns conceitos, aliás, quase todos os conceitos do Lanterna Verde, né? Não tinha mais Oa, só tinha um guardião, né? Oa acabou sendo destruído logo em seguida. Pelo Parallax. Não, o Kyle destruiu. Destruiu planeta? Aham, ele destruiu o planeta pro Parallax não ter uma fonte de recarga. Essa é uma outra história, não tá nesse... Não tá, não. É nada, não. Mas mostrava, assim, que o Hal Jordan tinha enlouquecido por causa que tinha perdido a cidade, ele perdeu tudo. É, o Mongo destruiu o Coast City no retorno do Super-Homem, né? Ele tenta reconstruir usando o anel, os guardiões não deixam, ele enlouquece, mata um monte de Lanterna Verde, depois a gente descobre que nenhum tava morto, né? É, o Geoff Johns mexeu muito nessa história depois, né? Exato. Inseriu vários retcons aí. E no final tem as duas lutas fatídicas, uma com o Kilowog, que ele acaba vindo matar o amigo, né? O amigo treinador, e o outro com o grande inimigo dele, né? O Sinestro. Foi tudo mudado, né? É uma boa história pra se ler e matar a curiosidade, né? Ver como é que ele virou Parallax, como que tudo aconteceu, como que o Kyle surgiu. É, eu acho bem interessante. Assim, a parte do Crepúsculo Esmeralda tem algumas coisas meio forçadas, mas o Novo Amanhecer é muito bom. Uhum. É uma história muito boa. Imagine só, o cara ganha o anel e não tem ninguém pra treinar ele. Ele tem que aprender tudo sozinho. É, e ele se dá muito mal, né? Uhum. Então é isso. A outra revista é o Universo DC, ilustrado por Neil Adams. É uma compilação de histórias bem antigas, lá do final dos anos 60, desenhadas pelo Neil Adams, que foi um dos desenhistas que revolucionou o mercado de quadrinhos, né, no início da década de 70. Os desenhos deles são muito bons, são muito dinâmicos, assim, bem diferente do que estava acostumado da década de 60. Se pegar uns desenhos da década de 60 e comparar com esse, vai ver que não tem nada a ver. Esses desenhos, se você der hoje pra alguém que não sabe da história, vai achar que é um desenho atual, porque ele não tem nada de antigo. Não, muito bem feito, muito bem desenhado, a capa, parece que estão satirizando com o Robin. Muito bom. E assim, esse encadernado, ele é dividido em duas partes. A primeira parte são histórias de heróis do universo DC. Então tem Homem Elástico, os Novos Titãs, aliás, não é Novos Titãs, é Turma Titãs, Liga da Justiça, Super-Homem, né, tem vários heróis, histórias desenhadas por ele. E a segunda parte são histórias de guerra. Então, histórias que saíram na revista Our Army at War, em outras revistas de guerra que existiam na década de 60 e 70, uhum, desenhadas por ele. É que desenhista bom dura pra sempre, né? O cara pode fazer um desenho antigo pra caramba. Se o cara fez uma técnica que não usa atualmente, mantém até hoje. Assim, essa edição, ela vale pelos desenhos. Assim, é uma compilação dos desenhos. As histórias não são grandes coisa, são histórias mais antigas, um estilo muito diferente do atual. Tanto a edição não estava preocupada com as histórias, que tem algumas histórias incompletas, porque ele não desenhou a história toda, então eles publicaram só a parte que ele desenhou, sabe? Então tem histórias incompletas aqui também, né? Vale mesmo pelos desenhos. É verdade, eles são muito bons. É isso aí. Por hoje é só, pessoal. Valeu, até mais. Aproveita mais um pouco. Voltando da nossa leitura de e-mails. Então, o meu primeiro lugar aqui da minha lista, não a nível de importância nem nada, mas é o Justiceiro. Pra quem não conhece o Justiceiro, é um personagem da Marvel. Simplesmente, pô, ele tem uma... Ah, ele é hardcore, sabe? Ele já brigou com o Wolverine, passou rolo compressor no Wolverine. Ele já brigou com o Capitão América, apesar de ter tomado um pau do Capitão América. Tem várias participações, mais ou menos isso. Por isso que eu coloquei, eu não pensei muito, mas eu acho ele um personagem se foda. Cara, eu discordo só por um motivo, cara. Ele tinha marca. Todo o meu respeito. Não, eu não sou essa, tenho essa bichice, não. Seguinte, ele tinha todo o meu respeito. Ele era um personagem bacana e tal. Até no dia que ele contrariou o Capitão América. Ele falou uma coisa que o Capitão América não gostou. O Capitão América perguntou, ele repetiu, ele tomou um tapa na cara e baixou a cabeça pro Capitão, sabe? Ele tomou um tapa na cara e baixou a cabeça. Mas isso vai do roteirista, né, cara? O personagem é foda por si. O roteirista quer foder o time dele, foda-se, né? Mas ele, não é a primeira vez que ele briga, né? Em Guerra Civil ele também briga com o Capitão América. Que abaixa a cabeça. Não, é dessa vez que eu tô falando. Ah, tá, não. É, mas aí até tem uma certa razão, ele explica que não sei o quê, mas também é a atitude dele, em Guerra Civil, já que ele matou os caras, assim, os caras chegaram lá, ah, nós viemos te ajudar, ele simplesmente metralhou os caras. A Capitão América, filha da puta, vai metralhar eles mesmo? E simplesmente bateu nele, mano. E ele abaixou a cabeça por causa do ideal do Capitão América, mano. Apesar que o Capitão América também fez tudo aquilo, deu uma tudo de machão em Guerra Civil inteira pra no final dar uma de bichinha, né? Quem quiser saber dessa história do Capitão América aí, de base estão rolando ele, ouçam o Dimensão Nerd Plantão que eu participei falando dos Kevin. Puta Então, meu quinto lugar é o simplesmente um dos caras mais motherfucker. Vou repetir essa porra o dia todo. Da DC, que eu só conheci ele, sabia ele brilhar, digamos assim, em dois momentos. No desenho da Liga e na Ministério 52. E acho que assim, o cara, acho que já falei, tem outros comic tops. O cara é sensacional. O cara, assim, é muito inteligente, sabe se disfarçar. E quando ele sente que tá se aproximando da morte, ele vem treinando a substituta dele, que substitui muito bem, que é a Renée Montoya. Substituí ele muito bem. Por um momento eu entendi Hannah Montanha. Hannah Montanha. No momento eu escutei Montoya da Fórmula 1, mas deixa aqui. Mas é Montoya, René Montoya. E o cover dele é que assim, ele é um cara assim, ele tem um problema que ele vê com aspirações e tudo. Isso aí tem até o nome, é uma daquelas fobias, sabe? A dele é não sei o que, ela fobia, que ele acha que tem com aspiração em tudo. E o cara é um ótimo detetive, sabe? Acho que, na minha opinião, ele ultrapassa até o Batman, cara. Muito bem, deixa eu ver aqui. Meu quinto lugar, eu não ia colocar nenhum personagem da DC, mas esse aqui eu achei que merece, principalmente porque ele é obscuro, então acho que nenhum de vocês lembrou de colocar, que é o Frankenstein do Sete Soldados da Vitória. Pô, não é Sete Soldados da Vitória, não. Não gostei muito. Ah, então perfeito. Assim, a ideia do Frankenstein parece que ele é um personagem bem antigo da DC, que foi outro dos resgatados pelo Grant Morrison. A gente tem que dizer o nome. Você sabe que a gente tem um contrato com o Grant Morrison, nós temos que dizer o nome dele pelo menos uma vez em cada cast, né? Então, ele foi um dos personagens retomados pelo Grant Morrison. Ele parece uma mistura de todos aqueles personagens de ação, de filmes de ação da década de 80, 90, o desenhista colocou ele com a cara do Schwarzenegger, e ele anda por aí numa moto, usando espada e pistola. A história dele nos Sete Soldados eram muito boas, assim, ele não tem fator de cura, mas ele também não tem medo de se ferir, porque ele não vai morrer mesmo, ele chega a perder um braço nas histórias, e ele mata coelhinhos e bichinhos fofinhos na segunda edição. Ele tá lutando contra um monte de bichinhos, e mata ele sem pena, sem dó nem piedade, e por causa disso que ele é um cara foda. E ele tá aqui na minha lista, no quinto lugar. Puta que pariu! Eu vou falar aqui do Conan, o Cimério, que ele é muito foda. Ele já foi protagonizado pelo Arnold Schwarzenegger, né, no filme da década de 80, muito bom. Tem livros do Conan, tem revistas do Conan. O Conan é um cabra macho mesmo. O cara não tá nem aí, ele já foi ladrão, já foi mercenário, já foi gladiador, já foi de tudo nessa vida. Já foi Ivan. Já foi prostituta. Ele é bêbado que nem eu, meu irmão, como os podcasts gravando bêbado. Ele pega a espada dele, pega o machado, mata meio mundo de gente. Ele é inteligente pra caralho, não pode ver um rabo de saco, já vai querendo pegar a mulher. Conan é uma inspiração de vida. É tudo que você não é. Não, ele é bem... Desculpa, eu não consegui resistir, mano. Humilhá-lo é um dos maiores prazeres disponíveis nessa vida. O Conan é um dos caras mais sinistros dos quadrinhos, cara. Do quadrinho alternativo, mas que é... Não é alternativo, Conan. O Conan já foi... O Conan já ficou pirado de ele tocar fogo em volta de um local e matar todo mundo que tava nesse círculo. Matar meio mundo soldado. O Conan é muito escroto. Realmente, a criança de 3 anos é assim que entra no colégio, fuzilando todo mundo. Meu quinto colocado é o Hulk. Eu não precisei mais nada, a não ser que o desgraçado sobreviveu a uma supernova. Então acho que não precisa, eu acho que seja o auge sobreviver a uma das maiores, se não a maior explosão depois do Big Bang que existe no universo, que é a porcaria da supernova. Além de, sei lá, levar porrada até umas horas da onda de rock, né? De apanhar, depois matar todo mundo. Enfim, o cara é foda porque ele é. Que é o Dico aí que deve ser, sei lá, mais entendido do Hulk aí, porque ele é feito maníaco, quadrinho pra tudo quanto é canto. Aliás, nem estuda, só faz ler quadrinho e tal. Ué, o tranco faço mais o quê? Ah, tá vendo? Aí, ó. Melhor deixar quieto. Canta estronda. Mas tu se vão ainda, vou ganhar muito dinheiro com quadrinho. Por favor, isso é sua. Se você perder a sua carreira de cantor, não vai. É, pô. Isso não vem ao caso, menino. Isso não vem ao caso. Mas caraca, não é que... Achei que tá colocando com o personagem que parece, cara. O Hulk, cara. Eu não entendi o que ele falou. Ah, o Hulk nada mais é que um personagem muito roubado, né, cara? Não, apesar de que ele merece, cara. Assim, tipo, ele ganhou meu respeito depois da World War Hulk, cara. Tipo, ele, pela primeira vez, ele realmente partiu pra cima do... É, mas ele agora voltou a ser o Hulk bestalhão de novo. Ah, pois é, né? Ele não pode ser aquele Mega Hulk sempre, né, cara? Tem que ser o Hulk sentimental, né? É por isso que eu gosto mais do Hulk cinza, porque ele tinha consciência e tal, era bem legal. Puta que pariu! Então, o segundo lugar da minha lista é uma... Acho que ninguém colocou garotas na lista aí, garotas fodônicas, mas a minha garota aí é a Garota Esquilo, da Marvel também. Porra, tipo, o poder da garota é simplesmente convocar esquilos. E agora eu vou falar a lista de pessoas que ela derrotou. Doutor Destino, Mandarim. Nós não inventamos esse personagem, ele existe, e a lista que o Chica vai ler não é irreal. Pode usar o Google aí que ele vai te mostrar que é verdade. Doutor Destino, Mandarim. Gigante. Shazam, Modok, Thanos, The Hack, Bug, Beast e o Deadpool. Deadpool até a gente, sabe, whatever. Porra, mas o Deadpool é foda, cara. Ele conseguiu capturar o Wolverine, cara. Uma luta que demorou 4 revistas pra terminar. Ah, grande merda demorar 4 revistas. Ah, cara, Wolverine. Wolverine, você capturar ele, é só falar alguma coisa do passado dele. Dragon Ball demorou. Mas foi uma luta foda. Luta foda caralho pra pegar o Wolverine. Agora, mano, me diz uma coisa. Como que a mina que só sabe chamar esquilo, ela consegue ganhar o Thanos, velho? Ninguém explica como ela ganha. É assim, começou a luta, terminou, ela ganhou. Como isso, cara? Isso não existe, cara. Então abriu mostra. Uma nóis deu pra ela faz uma cara de sexy, sabe? Aperta o peitinho, assim, aí o cara zaba e mete a porrada. Mas no Dr. Destino, acho que conta, parece que ela mandou os esquilos encherem a armadura do Destino, sabe? Tipo, lotarem, até que as peças saíssem, assim. Desculpa, muito escrota, mano. Fantástica Fábrica ela de Chocolate. Ela pensou toda essa lista. Tudo que pariu, cara. Fantástica Fábrica de Chocolate. Aí, é o bagulho mais acreditado do mundo, essa garota esquila, cara. E porra aí, quando eu vejo ela em qualquer revista, cara, é diversão certa. Até hoje não entendo muito bem o propósito dela na Marvel, mas a Marvel até hoje... Abrir nozes pra todo mundo. É como o Howard o Pato, né? Tipo, não tem muita lógica o personagem dele, mas ele tem a lá sua importância. Ela é do tipo de gente que pode falar, as árvores são nozes. E se você não viu esse vídeo, você não teve internet nos últimos 35 anos. Meu quarto lugar também foi influenciado pelo desenho da Liga da Justiça. Na verdade, meu quarto lugar é um personagem que é o resultado de uma fusão, né? De dois personagens no final do desenho. Tô falando da fusão do Brainiac com Lex Luthor, cara. Gotenks. Não é o Gotenks. É o Brainiac com Lex Luthor. Porque é o seguinte... Eles se tocam no final e acaba? É, cara. Ah, então aparece uma luz e fim. Não, aqueles ficam tipo um dourado meio com sei lá o que, sabe? E, cara... Aqui até onde eu vi... É o Darkseid quando ele tá destruindo todo um desenho, aí o Lex fala da forma da antivida e eles se juntam lá. Não, antes do Darkseid voltar, o Brainiac se junta com o Lex Luthor, mas ele não consegue. Quer dizer, ele se junta, mas aí não lembro como eles se separam de novo. Não, o Flash dá várias porradas nele assim até a armadura dele quebrar, sabe? Ah, meia hora depois essa fusão acaba. Ou se eles fizeram pelo brinco lá, eu acho que é só quebrar o brinco. Não, mas assim, eu gosto dele porque assim, ele tem posicionado tecnologia, então tipo, ele encostava na mesa, vários nanorobôs iam consumindo a mesa, digitalizando as informações e tal dela. Tipo, isso ia consumindo tipo quase toda a cidade, sabe? Aí tem que vir a Liga da Justiça inteira e tal pra... O cara precisa do nanorobôs pra identificar uma coisa, o que é isso? É uma mesa, ó. Não, mas ele consome, ele identifica, ele olha e identifica, mas ele consegue conferi-lo, sabe? E, pô, muito foda, cara, tipo, ele vai passando assim, com esses nanorobôs, ele consome um prédio assim, sabe que ele consome a cidade, pô, é muito foda, cara, muito foda mesmo. Acho que é merecido o quarto lugar. Vai aí, ô Otemar. Meu quarto lugar, é esse sim vai representando a Marvel, que é o Nick Fury. Quem? Nick Fury, que é antes, quer dizer, antes não, atualmente, né? Ele ainda é o coronel, que é o chefe supremo da SHIELD, que é aquela organização, que eu não sei a sigla, não adianta, nunca vou conseguir decorar. Superintendência Humana de Inteligência e... Ronaldo! É, isso aí. E sim, ele é um personagem fodão, principalmente no universo Ultimate, porque ele é muito, assim, safado. Ele usa os super-heróis da maneira mais escrota possível. Fica dizendo o tempo todo que Black. É o Samuel Jackson. E pronto, quem é o cara mais foda que o Samuel Jackson? É o Nick Fury Ultimate. E ele usa os Supremos lá, descaradamente, pra... A guerra do Iraque no universo Ultimate é vencida pelos Supremos, né? Eles invadem Olha lá, encontram as armas de destruição em massa. Eu estou fazendo aquelas aspasinhas com a mão aqui, mas vocês não estão vendo. Se encontram as armas de destruição em massa e libertam o país e tudo isso ficava por conta do Nick Fury. E, paralelo a tudo isso, ele, na verdade, não esperava que os Supremos sobrevivessem muito tempo e já estava planejando substitutos pra eles, assim, na cara dura. Imagina o Saddam Hussein com o robô gigante tentando derrotar os Supremos. Ah, devia ser maneiro. Eu comprava essa revista. Cara, robôs gigantes não, mas eles fizeram suas próprias versões do Supremo. Mas o Nick Fury já foi derrotado pelo Camaleão, não foi? Camaleão já matou o Nick Fury, não foi? É, não sei. Todo mundo já morreu pelo menos uma vez ou duas nos quadrinhos. Então, se não me engano, ele morreu por causa do... O Camaleão matou ele, tipo, no carro, ou uma coisa dessa, aí teve um enterro do caralho lá. Ah, foi. Não, não foi o Camaleão, foi o Justiceiro. O Justiceiro foi quem matou o Nick Fury. Pô, eu pensei que era o Camaleão. Tinha um assinante que mostrava tipo um acidente de carro, que era o Camaleão que tava lá, que provocou. Pode ser, porque eu não li essa história. Só sei que o Justiceiro naquela época que ele tinha sido condenado à morte, ele tinha sido condenado à morte pela morte do Nick Fury. Só que depois ele voltou porque ele tem aqueles modelos de vida artificial, que são como se fossem clones, robôs dele, que ele manda pros cantos pra morrer no lugar dele. Que ótimo, né? Bonito. Pois é. Mas o Nick Fury é um cara legal mesmo porque assim, ele é o Jack Bauer antes de existir o Jack Bauer. É, e principalmente agora que ele tá com séries novas nos Estados Unidos. Ele é forte pra caralho, mas é doca de um olho. Mas tipo assim, agora nos Estados Unidos ele tá com um destaque bem bacana, que ele voltou a ter revista própria, como é Secret Warriors, Nick Fury, Agent of Nothing. E as histórias que tá saindo lá. É, ele controlando o grupo. Sim, e voltou também com aquele antigo grupo dele da Segunda Guerra Mundial, que é o Comando Selvagem, voltou na revista também. Tá muito massa. Pô, a Marvel sabe fazer nome de equipe, né? É, Comando Selvagem, legal. Comando Selvagem. Em inglês vai ficar melhor, né? Uhum. É Holding Command. Ó, tá vendo? A pessoa nem entende assim, né? Tudo em inglês fica melhor. É. Agora, como é o nome? É Grupo Selvagem? Comando Selvagem. Comando Selvagem. É, parece um pornô mesmo. Bem, eu escolhi aqui o Tex, que ele é um cowboy lá, meio fora da lei, meio anti-herói. Ah, tá, sei quem é. De uma revista que ela... 48, né, que ela é italiana, mas ela é muito boa, porque ela traz o velho oeste bruto. Aqui no Brasil mistura um linguajar um pouco de sertão com o sul. Ainda é publicada, é, sai em várias revistas, sai coleção, Tex, né, que é uma revista muito boa, é um cowboy meio anti-herói, a revista italiana publicada desde 1948, revista ótima, no linguajar dela brasileira traduzido, mistura um pouco de sertão com um pouco do sul do Brasil. É muito bom, porque o cara não tem minha palavra, é bala, é chumbo grosso, o cara mete murro em qualquer um que desafiar ele. O cara olha tudo, é meu nome Gadinho, porra, né? O cara é foda, cara. O cara é muito bom. É um cabra macho. É muito macho, muito macho. É, vive a base de cerveja, carne e metendo bala nos outros, pegando rapariga por aí. Até filha de chefe índio, pra ter ideia. E isso no Vale Oeste, isso era alguma coisa. Não vou pegar, tipo, filha de bandido sinistro. Além de hoje você vai no Acre e pronto. Ele ainda é chefe da tribo Navarro. O cara é muito foda. Vai, Rodrigo. Bom, já que o Ivan usou de um personagem mais literário, então eu vou usar um também. Não, não é literário. É literário, sim. Não, é fumete, cara. Tem o fumete dele. Ah, pá, foda-se. Então eu vou falar do mesmo jeito. É, pra quem leu as Crônicas Saxônicas, tem Uhtred, que é um viking, quase um viking dinamarquês, poderoso, que não respeita a lei, sai com o seu machado cortando cabeças, matando monges e padres, roubando igrejas e navegando por aí. Tem coisa melhor. Bebendo cerveja. Ele é o personagem principal. E o Trek, ele tinha tudo pra ser um merdinha na vida, um gurizinho. Ele podia até ser padre se o irmão dele não tivesse morrido, cara. E ele subiu, mudou a reviravolta da zorra na vida dele. A base de drogas. Fator racial, você ser viking, você já é um cara, porra, já é um cara foda, né? Ele é anglo-saxão. Ele é britânico, quase um britânico, entendeu? Só que ele é sequestrado por vikings e é criado como um. Aí ele aprende. É muito, muito legal, cara. Quem lê o livro vai ver um carinha de 3 anos. Ah, então ele é o contrário do Death Fell, da Crônica de Arthur, né? Que é um viking, um saxão criado por inglês. Aí ele vai ser um inglês criado por saxão. Agora, legal. Meu irmão, você é muito legal tu ver os caras lá colocando um fazendeiro e mandando ele matar. Mata ele aí, mata. Aí ele falando, olha, não tem coisa mais dura do que cortar um pescoço. Todo mundo pensa que é fácil, mas não é não. É muito massa. Quem não leu, recomendo que leia o livro. Cara, ele mete a porrada na galera sem dó nem piedade, tá? Sabe o que é você chegar? Imagina o padre aí da igreja que tua mãe vai. Aí imagina você pegar esse padre aí e meter o joelho na cara dele. Mete até afundar o nariz dele na própria cara do padre. Ah, acho que o Homer Simpson já bateu no padre. É, deve ter feito alguma agulha assim também, perde a linha. Tem um episódio que acho que tá acabando o mundo, aí ele pega a cruz e começa a bater em todo mundo, assim, da igreja, só se pro lá. Altas ideias. Homer Simpson também é um personagem meio agressivo. Puta que pariu! Então, né, meu terceiro lugar agora é o Lobo. Conhece o Lobo, é o cara que conseguiu ser expulso do céu do inferno. Agora ele é imortal, porque ninguém quis ele. Eu só tinha visto isso na MTV com o Joselito, cara. Que o Joselito foi expulso do céu do inferno? Aham. Uhum. Eu vi um vídeo que ele morria, ele ia pro céu. Aí o capeta expulsava ele do inferno. Aí ele voltava pro céu, aí Deus mandava ele de volta pra terra. Que não, o Joselito é foda, hein? Mas o Lobo é mais. Tem um episódio que ele bate na mãe dele e tudo mais. Mas aí o Lobo O Kajima também bateu na mãe, mas não fica muita coisa. Ele já teve uma época que ele foi o Lobocop, ó, uma escrota lá de lobo com Robocop. Ele já bateu no máximo. É, tipo, simplesmente ele é foda, sabe? Entre justiceiro, ele só perde pra garoto esquilo. Mas, assim... Isso. Quem não perde pra garoto esquilo? Você sabe naqueles confrontos de Marvel vs DC, quando fizeram os crossover lá, amálgama, aí o lobo, ele foi misturado com o Howard e o Pato. Acho que o lobo já bateu num Wolverine, já? Não, ele apanhou do Wolverine. Ah, foi roubado, cara, né? Foi, ele apanhou do Wolverine. O lobo é foda pra caralho. Ele não respeita ninguém, só vive em interestelar, fazendo queda de braço, metendo gancho na cara dos outros, metendo uma porrada. O lobo é foda pra caralho. É, mata quem cruzar seu caminho, seja inocente ou não, ou só por estar catucando o nariz do lado dele. Mas a única coisa que ele respeita, a única coisa que ele gosta, são golfinhos. Pois é, sabia não? Não, não. Pode pegar qualquer revista do lobo, você vai ver ele falando de algum golfinho. Tem uma do Aquaman, que ele vem matar uns pescadores porque eles mataram um golfinho espacial. Puta que pariu. E tem uma revista, essa Lobo Sem Limites, que foi a última que a Panini lançou, que tem uma garota que ela consegue derrotar o lobo. Ela é uma mercenária espacial lá, que ela faz o seguinte: ela trepa com ele por um mês seguido e sem interrupção, e quando ele tá finalmente exausto, ela vai envenenando os golfinhos dele, os golfinhos de estimação. Quando os golfinhos morrem, aí ele fica perturbado, aí ela vai, derrota ele e rouba aquele gancho. Meu Deus. Aonde? Isso é naquela Lobo Sem Limites. Acho que foi a primeira minissérie que a Panini lançou dele. Era uma mulher feita de mini caranguejo, cara? Não, era uma morenona lá que não usava sutiã, era um adesivo, como se chama aquele... Uma fita isolante no bico do peito. Invisible Bra. Tá sabendo demais, hein? Quem é que nunca viu a propaganda do Polishop, cara? Ponto pra você. Você prestou atenção nessa propaganda, né? Quando você tem 12 anos e está esperando desenho no SBT e fica passando essa série. Fica passando peito. É. Você não vai mudar de canal, né? Puta que pariu! Então, meu quarto lugar... Não, meu terceiro lugar é um cara que chega a ser mais foda que o Lobo. Por quê? Porque ele é um cara assim que, sabe, ele queria um anel e o Lobo tava prendendo o anel dele. Ah, ele deu porrada no Lobo, sabe? Encheu o Lobo de surra e pegou o anel amarelo dele, falando do Guy Gardner. Sem dúvidas, o melhor, não o maior, mas o melhor Lanterna Verde. Porque o maior, claro, é o Hal Jordan, mas, pô, o melhor, sem dúvida, é o Guy Gardner, cara, que eu nunca vi ninguém escritizar tanto a galáxia. E até os anões azuis, como ele. Cara, quando o Hal Jordan, quando o Hal Jordan foi substituído pelo Guy Gardner, ele foi e partiu pra cima do Hal Jordan, arrancou o anel dele e deixou o Hal Jordan pra morrer no espaço. Eu tenho aí, assim, depois da crise nas Infinitas Terras, né? Que era uma nova abordagem para os Lanternas Verdes. E eu tenho a impressão que o anel dele, nesse princípio, ele podia usar força letal com o anel. Ele, só ele, o único Lanterna Verde que era liberado força letal. Depois eles mudaram isso. Se isso fosse até hoje, cara, ele teria feito muito mais merda. Muito mais merda. E também, vocês viram lá na Guerra dos Anéis, quando Gantet aparece segurando a lanterna dos quatro, aí você reconhece a lanterna do Guy Gardner porque ela tem um adesivo de um time de futebol americano colado. Isso aí mesmo. Ele, igual a quase todos os outros Lanternas Verdes, já foi militar, né? Já foi jogador de futebol americano. Era, parecia tá um burro dos três patetas, né? Na época da Liga da Justiça. É, tem que estar. Só não Kyle Rayner, que ele era artista básico. O meu terceiro lugar, vocês podem achar estranho a princípio, porque é o Lobo Mal. Ele é... Pois é, ele é o Lobo Mal que aparece na série Fábulas, da Vertigo, que na verdade o nome dele é Big. Ah, é, tá certo, Fable, cara. Fables, que saiu aqui no Brasil. Caralho, eu já ia te bater, foda, que tava falando Lobo Mal. Eu penso que eu tava falando Fábulas. Normal, né? Eu, caralho, ele é maluco, cara. Te peguei. Não mesmo. Certo, vamos lá. Bigby, ele começa em Fábulas como se fosse um detetive, assim, no estilo noir, mas depois ele vem mostrando a que veio. Primeiro que ele tem todos aqueles poderes do que seria o lobo mal das histórias infantis, só que ele é muito mais escroto e muito mais violento. É, ele pode assoprar, né? É, porque ele é filho de um deus vento. Ele pode assoprar. Ele é filho de um deus vento, então ele tem o poder de controlar os ventos. Puta que pariu. Olha, a criatividade não acaba. Ele é filho de um deus vento, cara. É, ele é filho do deus vento. E ele pode se transformar pode se transformar em um lobisomem, tanto na forma de lobisomem quanto em um lobo de 4 metros de altura. Não seria a mesma coisa? Não, porque ele pode virar ou tanto meio homem, meio lobo, quanto lobo completo, só que enorme. E ele também tem fator de cura, igual ao Wolverine, e ele pega a Branca de Neve, e ele tem o problema que ele precisa fazer a barba 4 vezes por dia, mesmo assim ela sempre fica com a aparência de estar por fazer. Aí tem uma das histórias de fábulas, bem adiante, que ele tem uma ninhada de filhos com a Branca de Neve, tem 7 filhos, por que será? Aí eles são, os filhos deles são atacados. Isso só significa que os 7 anões são nada mais nada menos que uma cruza de Branca de Neve. Que merda, cara. Em fábulas, os 7 anões eram 7 estupradores, eles sequestraram. Caralho. É porque só pra agarrar uma mulher, né? Se fosse só um, era só dar um chute que o desgraçado voava pra longe. Mas 7 é foda, né, cara? Faz aquele negócio de empurrar, né, cara? Tu fica agachado sentado na pessoa, aí vem um, empurra, ela tropeça de trás e cai, né? Caralho. Mas agora você imagina, você é policial, aí chega uma mulher falando que quer denunciar uma coisa, aí qual foi o delito? 7 anões me estuparam. Como Deus não deve conseguir segurar o riso, velho? Porra. Na verdade, ela foi estuprada e morta. Aí, e quem ressuscita ela é o Príncipe Encantado, que com aquele beijo lá. O interessante do Príncipe Encantado em Fables é porque ele é o mesmo. Todas as histórias de que tem um Príncipe Encantado é o mesmo. Os casamentos dele nunca duram. Então tá cheio de princesas divorciadas por aí, que são ex-mulheres do Príncipe Encantado. É sempre mesmo o Príncipe Encantado, né? É. Gosto. Aí tá, voltando ao Bigby, foi mostrada a origem dele, que no caso o pai dele, o Vento Norte, tinha se transformado num lobo. E tinha feito em uma loba, fez uma ninhada de filhos, e o Bigby era o mais fraco e o mais franzino desses filhotes, e todo mundo achava que ele ia morrer. Só que... Ele era o lobinho feio, né? Era. Ele foi tão escrotizado que ele jurou que ia se tornar maior e mais forte que todos os outros. Então, a partir daquele dia, ele iria comer todos os dias um animal maior do que o outro. Então, ele começou comendo insetos e depois pequenos mammíferos. Depois comeu a Branca de Neve. É, isso só no final. Só que aí... Tomando anabolizante, né? Tomando anabolizante. E chegou um momento em que um humano fez alguma escrotagem com ele, que eu não me lembro o que era, e disse, não, a partir de agora eu só vou comer humanos. E para manter minha primeira promessa, para manter a primeira promessa que eu fiz, eu vou sempre comer uma a mais do que no dia anterior. Então, hoje ele come uma, amanhã come dois, semana depois, assim, 50, 40, 60 e por e aí. E o atual número dele é qual? Não, ele parou. Ele parou com isso desde que ele veio pra Terra. Aí ele virou um detetive e... Ele vivia onde? No mundo das fábulas. Terra do Nunca, Terra do Nunca. E ele também lutou na Segunda Guerra Mundial, que nem o Wolverine. Puta que pariu. Ele enfrentou o Frankenstein na Segunda Guerra Mundial. Lutei na Segunda Guerra. O nego falava pra mim que Fables era bom, mas eu não sabia que tinha essa escritidão toda, cara. Sim. Porra, vou procurar, falei, cara, isso é muito maneiro, cara. Do lado dos alemães, né, que o lobo lutou. Não, ele lutou do lado dos americanos. O Frankenstein foi que lutou do lado dos alemães. Caralho, que foda, cara. Ah, cara, sempre eu escuto, né? Que não fala direito, mas o alemão. No terceiro lugar, então, vai pro Deadpool. Ah, mano, baraca. Ah, cara, mas no filme, aquele filme do Wolverine não conta, aquele filme é uma merda do caralho, mostra a bundinha do Hugh Jackman lá, cara. Cagado, cara. Aquele filme é pra criancinha, aquele era o Wolverine encapado, o Wolverine bicha. Então, o Deadpool, que sempre foi coleguinha lá do Cable, o Deadpool, que é aquele cara cheio de gracinha, tem fator cura, tá nem aí pra porra nenhuma, escroto, mete a porrada em todo mundo, às vezes apanha muito mesmo. Deu um trabalho da zorra pro Wolverine, conseguiu capturar o Wolverine agora, e que ele é um caçador de recompensas, por assim dizer, um vândalo do caralho, um anti-herói, e eu gosto muito dele, ele é foda. O Deadpool tem encontrado muito destaque na Marvel ultimamente, tá com destaque, até no Ultimate Alliance colocaram ele, talvez por causa disso, mas uma coisa, assim, é porque o Deadpool, ele é uma daquelas criações lá do Rob Liefeld, ele, o Cable e coisa e tal, ele é meio escrotizado, assim, por causa disso também, mas eu gostava da fase dele, quando era Gayle Simone escrevendo. A minissérie até saiu aqui no Brasil, numa revista própria dele, umas 3 edições, depois virou Agente X. Não gostei do Agente X, não, mas Deadpool é legal. Aí, a coisa assim que pouca gente sabe, porque ele não é mutante, na verdade, ele era um mercenário, que ele participou lá do projeto Arma X e injetaram nele o fator de cura do Wolverine, que era a única maneira dele sobreviver a um câncer. Ele disse, ó, eu me candidato a ser cobaia, deixa que vocês encontrem a maneira de me curar o câncer. Só que o dele ainda era muito experimental, então deu errado. Aí o que acontece? Todo tecido que ele regenera apodrece e fica acumulado na pele dele. Ele tem a pele toda podre, porque todo corte, todo ferimento que ele regenera fica, vai pra pele e apodrece lá. É todo necrosado, sabe? A pele é toda meio marrom, como se fosse queimado. Eu não entendi o que ele falou. Por isso que ele tá aquele uniforme cobrindo ele por inteiro. Ele já pegou a filha do Manchir, deixa claro. Verdade. Pegou a filha do Manchir. Não que seja uma coisa que difícil de fazer, que hoje em dia o Madrox é quem faz isso. Mas ele deixou ela pelo bem dela. Ele tem sentimentos, apesar de tudo, ser escroto e fazer piadinha, sua braguilha tá aberta e meter a porrada nos outros. Ele faz esse tipo de coisa de ser processado por baixar a pornografia ilegal, mas ele tem sentimentos. É, na revista dele ele foi processado pela internacional. Nacionalmente, por baixar pornografia legal da Noruega. Que pariu. É que nem a mulher lá da americana que tava baixando música foi condenada a 4 anos. Capaz, vocês descobrem o que a gente faz aqui, né? A gente tava fudido. Um personagem legal que ia aparecer nas histórias do Deadpool era o treinador. O treinador, ele tava muito massa nas histórias do Deadpool, mas depois quando ele entrou naquela iniciativa, aí pronto, foi ladeira abaixo. Puta que pariu! Meu próximo fodástico é o Coringa, eu vou repetir, no último Comic Pod que eu participei, mas não tem como não repetir. O Joker é um dos, se não o maior vilão dos quadrinhos, um dos poucos que eu já que eu não sou um grande fã de quadrinhos. Tô sendo convidado aqui porque o Rodrigo é o tapa-buraco, faltou alguém, chama o Rodrigo pra participar. E coisa melhor vem essa porra mesmo, se tivesse coisa melhor a gente não te chamava, né, porra? Pois é, obrigado. O Ivan deve apelar aí, porque o Ivan não gosta muito do Coringa, né, Ivan? Eu adoro o Coringa, rapaz, eu sou fanático do Batman, adoro Coringa. Pô, se ele não gosta, ele é um viado. É obrigação, né? Bom, o cara escrotiza todo mundo, como todos os outros aí, o cara passa por cima de quem quiser, bota todo mundo pra rir com piadas totalmente sem graça. Eu sou o único que ri, assim, com as piadas sem graça dele, ó. Não, somos galera, dois. Mas o cara do riso, cara, a revista Piada Mortal, aí termina com uma piada que até o Batman dá risada. Pô, cara, é muito maneiro, cara. A piada é o seguinte, tem dois malucos tentando fugir do manicômio, aí eles conseguem sair pela... A gente já contou essa piada no comentário. Ah, droga. Tá bom, tchau. Conta de novo, só pra ser chato. Vou contar de novo. Aí os dois malucos estão tentando fugir do manicômio, pegam, pulam até o telhado. Aí um consegue pular pro outro prédio. Aí o cara fala assim, eu não consigo. Aí ele fala, tá bom, eu acendo minha lanterna, você vem andando pela luz. Aí ele, o quê? Eu sou maluco? Você é idiota? Quando eu estiver andando pela luz, você vai desligar a luz e eu vou cair no chão. Cara, até o Batman dá risada essa piada. É uma revista toda escrota que ele bota o comissário Gordon pra ser, ficar num carrinho, três fantasmas. Sendo massacrado por anões travestis, vendo foto da filha pelada, ensanguentada, com um tiro de 45 na coluna. Sendo que ele tava pelado, né? É, tava pelado, tinha uma sombra. Sinistro, cara. Puta que pariu! Seguinte, meu segundo lugar é o porteiro de Quard, né? O Sinestro. Nosso. Acho que, porra, não tem muito o que falar dele, não. O cara é demais. O cara partiu. Já fizemos um cast inteiro sobre ele. Pois é, né? O cara partiu pra cima do Hal Jordan, sabe? Sem anel, só com a porrada mesmo. Tomou paulada na cara e ainda escapou vivo, sabe? Partiu pra cima dele e ainda saiu vivo, ainda deu umas porradinhas. Ele é um dos vilões, sabe, espaciais da DC mais foda, sem dúvida. Ele manda realmente muito bem. E sabe arquitetar um plano muito bem também. Sim, um plano bom não é vilão, né, cara? É, exato. Aí o Coringa... Um plano maluco, né? Como o Coringa e outros que tem um plano maluco do caralho. Puta que pariu! Meu próximo personagem é o Meia-Noite, do Authority. Não, mas ele... Certo, é um personagem gay, mas é um personagem gay mais foda que tem nos quadrinhos. Ah, tipo, claro, gay! Ele... Não deixa de ser. Pois certo. Pra quem não conhece o Authority é aquela que pode ser definida como a versão politicamente incorreta da Liga da Justiça. E nessa versão eles têm o Apollo e o Meia-Noite, que são, respectivamente, plágios do Superman e do Batman. E o Meia-Noite, no caso, é a cópia do Batman. Aí, só que ele é muito mais violento, muito mais agressivo do que o Batman. E, certo, é viado. Tem isso também. Aí, só que ele é o que mais impõe moral no Authority. Ele tem... Ninguém sabe ao certo quais são os poderes dele, além dele ser, assim, tipo, super forte e ágil, assim, o kit Capa América ele tem. Ele diz que ele, a AIDS só sobrevive no sistema sanguíneo dele durante 4 semanas e depois ele consegue vencer o vírus. Ele tem um poder estranho de prever o futuro durante a luta. Ele consegue prever as melhores maneiras de enfrentar o adversário e derrotá-lo. É um poder estranho, assim, mas é o que garante a vitória dele em todos os combates contra personagens mais fortes do que ele ainda. E é interessante, quando o Mark Miller começa a escrever Authority, aí ele coloca o Meia-Noite ainda mais foda do que ele é, que, tipo, tem um Authority do mal, entre aspas de novo, tem um Authority do mal que derrotam todos os membros do Authority, menos o Meia-Noite. Meia-Noite é o único que consegue fugir, e ele volta, e é ele que salva todo mundo, assim. Só que, durante essa fase do Mark Miller, eles estão enfrentando um bando de vilões, e esses vilões são exatamente todos os heróis Marvel. O Authority sozinho contra todos os heróis Marvel. Eles têm lá o visual, você repara que são eles, e os poderes são iguais, e, tipo, tem uma versão do Thor, que é um viking lá, só que ao invés de usar martelo, ele usa uma massa. E o cara fica escrotizando o Apolo o tempo todo, chamando o Apolo de viado e coisa e tal. Aí o Meia-Noite toma as dores, aí quando o Apolo vai e derrota esse cara, diz, não, eu não vou matar você, que eu prometi você pra outra pessoa. Aí nessa hora chega o Meia-Noite com uma britadeira e enfia a britadeira dele. Sem brincadeira. O cara desse não pode ser foda, merece tá ali. Tá, que pariu, o rapaz, esse cara merece meu respeito, mas E o mérito dele, ele ainda é gay, né? Ele é gay e ainda é motherfucker. Não, ele é o Rob Hawkins do Judas Priest, né? Que é gay, mas tá lá, botando pra foder em cima de todo mundo. É mesmo. É, literalmente. Bem, eu vou falar aqui do... Pronto, falar do Spawn. Cara, o Spawn, ele é um cara que morreu. O cara era um filho da puta, matava meio mundo de gente. O cara trabalhava, acho que era pra CIA, não sei. Não me lembro agora. O cara morreu, vai pro inferno. É obrigação, né? Trabalha pra CIA, tem que ser genocida. Morreu, vai pro inferno, fez um pacto com o diabo, vai virar um cavaleiro do diabo. Mas só fez isso pra poder se vingar. Aí ele volta um tempo depois, a mulher dele tá casada com um outro cara. Seu amigão também, era da CIA, era ex-colega dele. E ele fica... Ele vira amigo de mendigo. Fica lá bebendo com mendigo. Lutando contra a gente do inferno, contra uma valquíria que é caçadora de Spawn. Cara, ele é foda, que ele usa arma, ele usa força, poder. Ele nem usa muito poder. E ele é foda, porque ele combate a máfia, e tem um detetive lá que é todo, que é meio gordo, assim, atrapalhado, que investiga sobre ele. Tem um colega que é mais drúxulo ainda, que só tem sorte na vida. Cara, mas é muito bom, que eu acho até que o detetive, ele rouba muita cena, mas o Spawn, cara, quem não tem oportunidade de ler, procura Spawn, que é muito bom, é excelente. É, e principalmente as histórias, ele tem a história de Alan Moore, tem a história de Frank Miller, tem a história com o Neil Gaiman prevendo. Teve muita sorte, assim, de encontrar roteiristas legais. Cara, eu me recuso a comentar, cara. É Spawn, cara. Spawn é tosco pra caralho. Não tem o que discutir. Cara, Spawn é foda. O cara, além de andar com o mendigo, encher a cara, combate o crime, envolve com a máfia, o cara é totalmente do mal mesmo. Ele, tipo, ele era um vilão que combate o crime. Porque do bem ele não tem nada. Puta que pariu! Eu vou falar aqui de um... Eu acho que muita gente já pensou nisso, mas foda-se. O Dr. Destino. E é um dos vilões mais geniais, né? É, o Ivan, que é super mega fã do Quarteto Fantástico aí, do filme. Né, Ivan? Adora ver o Dr. Destino. Todo mundo morre de câncer. Ah, para, cara. O filme do Quarteto é maneiro. Você é cantor de estronda, não precisa ser nada. Você é cantor de estronda. Fecha sua boca. Porra, eu gosto do filme do Quarteto, é maneiro. Sério? E eu não gosto de você, cara. E aí? Vai fazer alguma coisa contra isso? Vou te quicar. Não, cara, o filme do Quarteto Fantástico é uma merda. É, uma opinião não vai mudar a opinião de mais da metade da população que assistiu o filme. Mas fora isso, o Dr. Destino é fodão. O Dr. Destino, os planos dele, se não são, não pelo fato só do Dr. Destino ter poder. Já deve ter isso, né? Porque o Coringa não tem poder algum. Mas o Dr. Destino, com seus raios, na conhecida, como dizem alguns, Lativerdia, né? Lativerdia. Eu já vi muita gente. Eu sei, caralho. O que eu tô falando é que muita gente fala isso. Lativerdia. Ah, tá. Eu já ouvi de 10 tipos de como nomear a Lativerdia. E aí, Lativerdia, já ouvi um milhão de vezes. Bom, é isso. O Dr. Destino é foda e não tem mais nada do que comentar da minha parte. Ah, pra quem quiser ver como é foda, ouçam o nosso episódio 1 sobre Guerras Secretas, que é onde a gente dá bastante ênfase nele, no excepcional trabalho dele. Sim, mas o Dr. Destino, ele, além disso tudo, ele é muito inteligente mesmo, né? E ele é bem sinistro, se eu não me engano, acho que ele é filho de cigano, uma coisa dessa. Cara, ele é muito sinistro. Não, esse é o Dr. Sinistro. Ah, tá bom. Confundido. Ele é sinistro. Dr. Destino, ele é filho de cigano mesmo. Ah, toma na tua cara. Mesmo, viado, vá vender droga na boca de fumo, vá. Destrão de merda, vá. Acertei, meu. O quê? Eu não entendi o que ele falou. O que ele falou? Minha pica, reveja minha rola, se não entender. Então, é, meu primeiro lugar, né, acho que é incontestável. Antes eu falei, vamos a uma a alusão. Pense num... Algum de vocês aí já viu Star Wars? Puta que pariu, todo mundo aqui já viu Star Wars, pelo amor de Deus, né? Qualquer pessoa que viu Star Wars. Vocês conhecem o Darth Vader e tal? Não, não, não conheço não. Qual o nome do lado dele, né? A que lado ele pertence? O lado negro. Esse é o Darkseid. Darkseid, ele representa tudo isso, cara. Ele é toda uma maldade do... Toda a realidade, maldade de toda a existência tá concentrada nele, cara. Enquanto no desenho, quando ele sinta o Brainiac, cara, ele volta absurdamente poderoso. Ele matou o meu herói favorito, cara. Matou não, mandou pra um universo alternativo o meu herói favorito, Batman. Não foi que meteu um raio, a Sansão Ômega. É isso, no peito e na cabeça do Batman, antes do Batman matar ele. Não, mas sendo no peito e na cabeça, não... Não quer dizer nada, não. Ele mandou um no peito e outro na cabeça, se não me engano. Não, mandando mesmo. Mesmo que pegasse só no dedinho do pé dele. Mas ele mandou dois. Ele mandou um no peito e mandou um na cabeça. Ah, mas o Batman também é escrutina. Vocês vão ficar discutindo se foi no dedinho, se foi na cabeça, se foi no peito. Puta que pariu, né? Prossegue aí, o Darkseid vai falar isso. Mas o Batman, ele é escrutinho, né, cara? Ele conseguiu arranjar um jeito de escapar disso, né? Mas, pô, mas sem dúvida, realmente o Darkseid é um cara muito foda. É o vilão supremo da DC. Com certeza. A Marvel tenta transformar o Thanos em Darkseid, mas não consegue. Darkseid é temporal demais. Puta que pariu! Meu número 1 dos motherfuckers é o John Constantine. O Constantine da Vertigo, que todo mundo deve conhecer por causa daquele filme horrível, Keanu Reeves, mas que tem nada a ver. Mas o filme é ruim mesmo, mano. Que ele não era loiro, né? O Constantine que era loiro, fumante lá, era tudo style, ficou aquela merda do caralho. É, quando era de fumar no fim do filme, né? Então, isso já quando eu assisti, né? Quando eu assisti o filme, quando eu tinha... Que ano foi lançado aquela merda? Quando eu era mais pirralho, assisti o filme, eu gostei. Hoje, eu já... Quantos anos que lançou aquele filme? Como é? Tem uns 5 anos que lançou aquele filme. É, por aí, cara. Na época, eu gostei. O que eu gosto no Constantine é o universo, entendeu? É o filme, alguma coisa que me atraiu no filme foi o universo, essa coisa de Deus, diabo, igreja contra o mal e tal. Esse universo me atrai. Agora, a história em si é bem fraquinha mesmo. Eu conheço o Constantine através do Monstro do Pântano, cara. O Constantine é muito mais legal na revista. Que é quando ele surgiu. Ele quer a criação de Alan Moore, mas Alan Moore nunca escreveu a história dele, solo. Escrevi ele como coadjuvante nas histórias do Monstro do Pântano. E tal, aí... Só que a grande maioria dos fãs, assim, preferem... A fase em que o Garth Ennis escreve a revista do Hellblazer, que é a revista do Trump. E, assim, acho que a fase mais memorável dele foi... Ai, cara, não me lembro agora o nome, o título que tinha a fase. Sei que é quando ele descobre que tem um câncer no pulmão, que foi essa fase que foi levada para o filme, foi contada no filme. Só que o final desse fecho é completamente diferente. Tipo, quando ele descobre que tá com câncer, aí ele primeiro procura ajuda médica e tal, pra ver se encontra uma cura. Não tem, não encontra, então ele vai procurar uma ajuda mística pra cura dele. Aí eu sei que depois de rodar muito por aí, tentar encontrar, ele não consegue. Aí então ele faz o plano supremo, porque os demônios do inferno já estavam doidos atrás da alma dele. Aí ele faz um pacto, não, aliás, ele faz um pacto a cada um dos três principais demônios do inferno, prometendo a alma dele se eles salvarem ele do câncer. Ele faz isso com os demônios da história de Constantine, não tem nome, ele chama somente o primeiro, o segundo e o terceiro. Só que ele faz esse pacto com eles sem que saibam o que ele tá fazendo com o outro. E no final, os três demônios acabam lutando pela alma de Constantine, e os três destroem um ao outro e o Constantine escapa vivo. Escapa solto e curado do câncer. É e a primeira coisa que ele faz quando se cura do câncer é acender um cigarro, fumar e sair embora, mostrando o dedo. E é isso aí. Ah, Constantino é muito foda. Ele é isso que eu ia falar, ele é foda pra caramba. E quem for procurar a revista dele, não procurem por Constantino, procurem por Hellblade. Puta que pariu! Falar aqui do Rorschach, que é um cara do... Aquele cara muito sinistro lá do Watchmen. O Rorschach. Então, do Watchmen. E, cara, ele teve toda sua infância deprimente, estuprado. Teve de ver vizinha dele ser estuprada, espartejada, lá ninguém fazer nada. Aí ele pira, tá lá com um tecido lá feito lá pelos... um tecido de látex feito pelo Manhattan, né? Que se modifica, ele vai lá com todo o instrumento que ele trabalha lá. Ele era alfaiate, trabalhava lá, fez lá a máscara dele, decidiu combater o crime, que ele pira justamente no dia lá do estupro de uma... Estupro não, do sequestro de uma garotinha, que o cara mata, aí ele toca fogo na casa, faz diabo o cara, mata os cachorros do cara. Cara, ele sempre foi seguindo... Não, ele já tava pirado aí. Não, ele já tava pirado, mas ele pirou ainda mais. Ele ficou muito mais pirado. E ele é completamente dark e sinistro, cara. Ele vai investigar tudo, tem um diarinho dele, né, que o Watchmen é baseado no diário dele, né, se for olhar bem. Era muito bom, cara. O Rorschach, ele é um personagem foda e merece respeito de todo mundo. Não é Rorschach não, meu filho. É Rorschachá. Rapaz, o Dico tá engraçado pra caralho, né, rapaz? Mas hoje ele tá um comediante nato. Ó, Dico, se você quiser, eu posso falar sobre ele Zorra Total. Dos animais. Quem é ouvinte do Gomic pode vai entender porque eu falei Rorschachá. Então a gente me escuta, então tudo bem. Então, vagabundo. Bom, meu primeiro lugar aqui, vamos jogar pedras, mas eu quero mais que todo mundo vá tomar no cu. Não tem poderes, ele não tem super força, ele só se tem... Se for o Batman, eu vou te quicar agora. Não, não, ele só tem uma coisa. Se for Wolverine, eu vou te quicar agora. Não, não. Ah, tá. Ele não tem uniforme. Quer dizer, até fizeram uma versão escrota disso, mas ainda bem que acabaram com isso. Mas ele tem uma cartola. É, tem uma cartola, exatamente. É o tio Patinha. Tio Patinha. É o tio Patinha. Ele não é judeu, mas é rico. É, não é judeu, ó. Tipo, a gente não é judeu. A cara, ele é um Highlander, foda. Um Highlander rico. Highlander rico. Cara, quem fala mal do Tio Patinhas, eu quero mais, vai tomar no cu. O Tio Patinhas faz tudo que bem quer. Nada em moedas. Quem mais consegue nadar em moedas? Nadar em moedas é muito maneiro, cara. Cara, eu tenho um especial do Tio Patinhas que conta desde a história quando ele era moleque, o escocês que, como é que se diz, passava cera, graxa em sapato, engraxar. E ganhou uma moeda lá e foi estimulado a ser mais rico e a mais poderoso. Ficou ganancioso, escroto, passa por cima de todo mundo. Pra quem gosta de Tio Patinhas, não tô falando de mim, essas merda, velho, que só são um bando de protagonista. Pra mim, quem é o cara ali naquele universozinho lá é o Tio Patinhas. Sempre gostei de Patinhas desde pequeno. Foi o meu estímulo a ler. Quando meu pai chegava e trazia, ó, tá aí, toma. Eu trazia um monte de gibi, lia em uma tarde, pronto. E é um estímulo pra leitura, cara. Até porque se eu começasse a ler lendo Cornwell, seria bem agressivo, né? Talvez eu estaria baleando alguém agora na ou meter uma forrada em alguém assim. Daqui a pouco vai ter mangá Tio Patinhas. Tem que contar isso, né? Vai ser Tio Patinhas jovem. Ah, vai tomar no seu cu. Tio Patinhas, cara, jovem. Mas no especial do Tio Patinhas tem ele novo lá, ele já sendo um pão duro desgraçado, encontrando pedra de ouro e mandando todo mundo se fuder. É aquele monstro, aquele cara subindo. O cara era pobre, lenhado, né? Sobe de vida. O cara tem que ser batalhador. Isso é um incentivo pra criança, cara. Mas, cara, se vocês tiverem a oportunidade de ler esse especial, foi desenhado pelo Dom Rosa. Ele mostra, tem até morte no quadrinho, cara. And I got to follow. They just don't...